sable, balançable. Oh, 战刀队。 Caminhando até ti.

chorar no meu peito, as mágoas e as desventuras. Sempre que o vento te raia e a chuva de maio te molha, sempre que o teu barco encalhe e a vida passe e não te olhe, sou o cavaleiro andante que o teu velho medo inventou. Podes vir chorar no meu peito, pois sabes sempre onde estou. E sempre que a rádio diga que a América roubou a lua, ou com um louco te persiga e te chame nomes na rua, porque sou o que chega e conta mentiras que te fazem feliz, e tu vibras com histórias de viagens que eu nunca fiz. Longe de tudo o que é mau, que eu vou estar sempre ao teu lado, no meu cavalo de música portuguesa, o sucesso passa aqui. Pode ver mas a tua vida não. A tua vida não. Fui ter à mesa redonda, beber em manga que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter à mesa redonda, beber em manga que esconda. A tua vida não. Tão deprimido. pobre e mal vestido, com a barba por fazer. E penso em ti a toda hora, penso em ti pela noite fora. Oh, oh, oh, oh. Menina azul, menina azul, menina azul. Somos como os caminhos paralelos que devem se pagar, que se cruzam no infinito. Eu para o meu lado, você para o seu lado, cada um para o seu lado, neste caos infinito que é o universo do amor. Contigo pelo jardim, amar é tão bom. É a mão pela mão e o pé pelo pé. Não é, pois é, você é. Menina azul, menina azul. Ondas de 7 metros e mais cheia de tubarões. Quem quer ir ao Havaí precisa de ter calções. A minha tábua nova tem 18 canaletas. Dizem que é bom para a volta, mas eu acho que é só treta. Para tapar, ah, mas será aquilo que o lá vai deixar? Tenho uma tábua nova e os calções com palmeiras, só me falta aprender a nadar sem braçadeiras. A cor do meu cabelo muda todas as semanas. No meu é moreno, noutras é cor de bananas. Bananas, bananas, banana, banana, banana, banana. Canal 2 da Antena Web. Me leva a segredos desta cidade. Levo comigo para a vida capa negra de saudade. No momento da partida, segredos desta cidade. Levo comigo pra vida. Aquela missão combatida.

mesmo sabendo que não gostavas. É dinheiro o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Eu mais queria para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar para todo lado e até quem sabe talvez cruzar. Foi nesse dia que eu percebi nada mais por nós havia. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, entreguei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Yeah. Catarina. Thank you.